Há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os oscilores. Oscilores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Quinta-feira, 23 horas, e o Oscillator regressa à sintonia da Rádio Universidade de Coimbra. O meu nome é Nuno Pires e irei ficar aqui convosco durante a próxima hora. Iremos começar com os Boards of Canada, do último trabalho Tomorrow Harvest. Collapse. Edição pela Warp Records. Os escoceses Boards of Canada dispensam apresentações. Por isso, vamos usufruir da música. Sejam muito bem-vindos. Para trás e em fundo, Collapse para os Boards of Canada. Trabalho Tomorrow Harvest, 2013. Agora 2017, Paladin. Um projeto da internet. Curadoria da Mild Peril Records. Editora britânica. Trabalho Paraphernalia. A primeira das duas doses duplas deste programa. Primeiro, e já ouvimos em fundo, Orb. E depois Epsilon. Thank you. Belavin em dose dupla. Primeiro Orb. Agora este Ypsilon. Paraphernalia. Edição pela Mild Peril, a britânica, a editora britânica. Oferecer esta compilação totalmente gratuita. mildperil.bandcamp.com. Podem passar por lá e descarregá-la totalmente gratuita. Estes foram trabalhos concebidos entre 2012 e 2017. Nunca viram a luz do dia entre este período e assim este Paraphernalia acaba por compilá-los. Vamos dar um salto até ao Canadá, até Vancouver, para ouvir o projeto de Scott Morgan, Lossil. Estudou música na Universidade Simon Fraser. Trabalha na indústria dos videojogos. É diretor de som. Trabalho de 2006, Plume. Edição pela Cranky Lam. Retiramos este Chinook. Projeto de Scott Morgan, Lossil. Lossil, trabalho Plume, edição pela Cranky. Chinook de 2006. Agora Penabright. Alias do americano Norm Chambers. De 2014, pela Immune Pavilion. Ouvimos Veil. A seguir, trabalho novo para Objective. Estão a ouvir o Oscillator, se não estão a ouvir desde o início, podem encontrar-nos no iTunes, também em Mixcloud. As moradas estão no nosso Facebook, passem por lá, procurem por Oscillator Radio Show. Thank you. para Penna Bright. Alias de Norn Chambers. Trabalho de 2014, Pavilion. Edição pela iMune. A seguir, o projeto de Vadan Pantin. Objective. Conhecido de projetos como Amachi, Domain Meta, Unsurjection. Ele é também co-criador da Union Houghton Editora. Aparece com um novo trabalho, Diamagnetic Levitation. No fundo, é uma coletânea de alguns trabalhos feitos nos últimos 3 anos. Ouvimos da Mistral. Por aqui adoramos isto, o som do sintetizador Bushla 200He. Também do famoso Korg MS-20. Poderá fugir às atenções de muitos, mas já colaborou com nomes como Richard Devine, Nils Fram, BBO, Played, Oak, Not a Bird, I Think So, Unlogic Thing, MavKit e muitos outros. The Mistral para Objective. Let's Vadim Banton, de São Petersburgo, Objective. The Mistral. Diamagnetic Levitation, edição para 2017. Detroit Underground. Abrimos as portas à segunda meia hora deste Oscillator com os Forma. George Bennett, John Also Bennett e Mark Dwinnell. Som revivalista de Off On, trabalho de 2012, lançado pela Spectrum Spools. Ficamos com Off. Com Off. Trabalho Off on the Spectrum Spools 2012. A seguir vamos entrar no universo Minimal Wave Synthetize de 2011. Projeto Autumn, Geert Kappens, Peter Bone e Peter Coatsthal. Faixa original de 1981, Night in June. Depois continuamos no passado, olhando para o futuro, claro, com os Wu, projeto de Clive Ives e Mark Ives, Whichever Way You Are Going Wrong, de 1982. De lá iremos ouvir Pokhara. Por agora seguimos com Night in June para os Autumn e depois os Wu. You can't lose me. I'll do anything to get me beside you. dupla passagem, primeiro Autumn, compilação Synthesized da Minimal Wave, Night in June, e agora, ainda em fundo, Pokhara para os Who, Whichever Way You Are Going Wrong. Estamos noutra. Last Loves para os Human Puppets. Projeto grego, formados em 2004, eles insistem em usar apenas sintetizadores analógicos. Ui, nós não gostamos nada por aqui. The Future from the Past. Projeto revivalista, este Last Loves, editado em 2006, a seguir vamos até 1986. Human Puppets. Last Loves. Como Como tinha dito há pouco, vamos até 1986 para mais uma recordação. Austríacos Zenith, trabalho Straight Ahead, edição pela Spray Records. Ouvimos Waiten, mas a espera irá ser curta porque as águas vão agitar. Instantes finais deste Oscillator. Já regresso para as despedidas. Everything I see, I see you're coming up to me. It's time it passes. os austríacos Zanet, Straight Ahead, Waiting, 1986. Estamos muito próximos do final do Oscillator. Palm Bowman irá fechar esta edição. Trabalho revivalista, datado de 2015, Bits in Space, Palm Bowman Seconds, projeto de Kai Hugo. Duas de seguida. Primeiro, e já ouvimos em fundo, Tina Mulder e Karina Sales. Da minha parte é tudo. Desejo-vos uma ótima noite. O Oscillator regressa na próxima quinta-feira, 23 horas. Podem encontrar-nos no iTunes, no Mixcloud também. Facebook, Oscillator Radio Show. Fiquem bem.